Salvador 3520, próximo ao pushback. Salamento, posição 03. 3520 autorizado, chama o TAC. 3520. Salvador, bom dia, 9605, informação que é. 9605, bom dia, sendo identificação. Chegada, bom que é autorizada, deixa para 4000 pés, QNH 1017. 4000, 1017, possibilidade lá na frente de Dona. Autoriza o 9605 lá na Bandiduna. 9605, mantenha a chegada agora. Mantenha a chegada, 9605. 3520 para o táxi, 110 a bordo, autonomia de 2 horas e 8 minutos, alternando Recife. 3520, táxi via Índia, até o ponto de espera pistão no zero, quando lá torre 1 ou no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 7, um bom voo. Gente, via Índia até o ponto de espera da 10, lá torre 1 no 8, decimal 95, 1017, 3520. Torre Salvador, bom dia, Santa 3520, pronto, ponto de espera da 10. Santa 3520, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento variável com 2 nós. Alinha e decola da 10, 3520. Cada vez a via chegada para o nível de voo 050, altímetro no 07. Desce via chegada 050, via Mari, no 07, altímetro da 3620. Então 9605, desce para 2000 pés, autorizado LS 1017. 2000, autorizado 1017, está 9605. De Duna, 9.005. Negativo, mantenha a via chegada 9.005. Santa 3520, decolar 236, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, bom dia. Santa 3520, sobe 210, cedo Puca, vigilante. 210, Puca. Então, seria 28 no meio, vai apitar um pequeno dia à esquerda para lhe dar uma formação. 28 no meio. Zero, chama agora Recife, frequências 12685, alterno no 2545. Recife 2685, 2540, 3520, bom. 38 no 6, 2010, autorizado aliás 1017. Brasil, 1017, atrasado aliás 38 no 6. Estabilizado, tá 9605. 9605, chama a torre, 118-95. 9605, ó. Torre Salvador, é o tá 9605, pode ir. Do 605, bom dia, já avisou algum campo? Afirmativo. Gente, livre pouso, pistão no zero, vento variável com 3 nós, informo pista molhada, porém sem chuva sobre o campo. Pista molhada, tem livre pouso, tá 9605. Localizadora, está 38 no meio. 38 no meio, com placa final, chama a posição 1895. 1895, boa. Está 38 no meia, 2 milhas de Duna, sobre o localizador. São 38 no meia, boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 097. No 097, olhando pista livre, está 38 no meia. 9605, no solo aos 49, libere via Fox. Ao liberar taxi, na minha escuta via Alfa Juliette, portão 11. Ok, liberando via Fox, esse aqui, Alfa Juliette, até o portão 11, é o TAN 9605. Pouso autorizado, pistão no zero, vento variável com 2 nós, pista molhada, sem chuva sobre o campo. Positivo, livre pouso, TAN 3806. TAN 3806, no solo 51, libere via Fox, taxina, me escuta via Alfa Juliette, portão 02. Salvador, Gol 1161, bom dia. Salvador, Gol 1161, bom dia. Gol 1161, bom dia. Só um instante para a cópia, prepara a saída da Eulia da Motte, vai aguardando. Aguardando, se a gente der informação de mandar a Eulia da Motte, Gol 1161. Copia? Copia, Gol 1161. Autorizado para Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 10 até Taubaté. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem, perfil de saída da AEL, Leda, Motiva. Controle 120 decimal 8, transponder 5126. Aprovado, Guarulhos 360, Upper Zulu 10 até Taubaté. Decola da pista 10, curva direita, da Eulenda Motiva. Controle 1208, passando 5126. Gol 1161 correto, portão 4, chama o trânsito de estacionamento. Chamar com o trânsito. Qual é o gol? 1161. O nome é Ana, chamou o som? Positivo, a última vez que nós fizemos o Apesulo 10 da Taubaté, se botar aqui no nosso computador, não bateu com a navegação lá na frente. O pessoal falou que estava errado na rota, que tinha que ir para o base, e se bota o Taubaté, você não vai para o base, passa direto. Então eu vou considerar a navegação aqui em Taubaté, vai ser Taubaté, mas bem depois, vai para primeiro para o base, vai para o Ovilese, o Gnaps, é a segunda vez que acontece isso. Gente, porém a rota que eu possuo aqui junto ao centro Recife seria pelo Zulu 10 até Taubaté. Porém vou checar junto ao mesmo e já chamo novamente aqui. Tá, porque foi duas vezes consecutivas e eu gostaria só de confirmar, porque aí se botar o Taubaté você não vai para o Gnaps, não vai para lugar nenhum desses, vai direto. Eles querem que você faça duas vezes, falaram que tem que passar em Gnaps, por base. Checa pra mim, por favor. na escuta? Escuta, confirmamos com o Centro Recife, o mesmo informou que seria permanecer na UPS do 1-0 até a posição Taubaté. Entendi, o UPS do 1-0 até a posição Taubaté, bom. O nono meio não autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, no real. chegou no ano 61 na parte do estado 131, presuno, 4 horas, valeu. Bom, no 61 no táxi via Índia, até o ponto de espera pistão no zero, quando lá torre 1118.95, ajuste no 097, um bom voo. Obrigado, bom dia, ajuste no 097, tem livre táxi, ponto espera no 0, quando ponto espera via Índia, torre 1895, bom no 61. Bom dia, Gol 961, próximo espera no 0. Gol 961, bom dia, autorizado a minha área de decola, pistão no 0, vento variável com 2 nós. A linha que decola, pistão no 0, Gol 961. Já decolagem, estamos zero com o número. Sim.